mudou tudo quando eu te conheci. Jurei que não caio mais nesse jogo. Não quero esse sentimento louco. Jurei que isso de amor não é pra mim. Mas mudou tudo quando eu te conheci. Trouxe de volta aquele amor tipo criança. E basta eu te olhar, fico com um sorriso na cara. Me encontrou com o coração partido. Mas cada beijo teu é um adesivo. Eu já não acreditava mais no amor, mas você veio me salvar e virou o meu grande amor. E virou o meu grande amor. Você apareceu e me deu tua mão.